liga os bico. Aqui ninguém tá no circo. Se for pra somar, chega mais, cola comigo. O verdadeiro não se entrega, segue quente. Se precisar pode colar, liga os crente, é com a gente. Até o fim, tipo assim, sem ilusão. Sucesso, fama, irmão, tudo é ilusão. Se tá no sangue, nem corre atrás, marque uma revanche. O sonho não se colhe do vento, antes plante. Eu tô ligado que aqui na terra é tudo descartável. É um vale de ossos secos, o homem faz o ser que é inevitável. Com o tempo, o joio se separa do trigo. Nem toda água truta se torna em vinho. Na vida, há dois caminhos, escolha a sua busca. Meu rap é como uma bússola pros aventureiros que tão na terra de passeio. É, tudo tem seu tempo. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de se diminuir, tempo de se engrandecer. Na humilde, o caminho da felicidade existe. É uma estrada estreita, cheia de espinhos, onde o mal resiste. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de se diminuir, tempo de se engrandecer. Na humilde, o caminho da felicidade existe. É uma estrada estreita, cheia de espinhos, onde o mal resiste. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de se diminuir, tempo de se engrandecer. Na humilde, o caminho da felicidade existe. É uma estrada estreita, cheia de espinhos, onde o mal resiste. É tempo de se arrepender dos maus caminhos, para colher os frutos, no futuro não os espinhos. Eu vejo o mundo, os personagens tipo Ninive, sem fé como Sodoma, como Gomorra, que insiste, tão certo como Cristo vive. Viva a vitória, revolução faz história e começa agora. Olha lá fora, o tempo é contra todos, tolos vos controlam e se lançam num lago de fogo. É tempo de tribulação nos dias de hoje, porque no inferno, irmão, não existem flores. Festes, fomes, dores, ainda não é o fim dos dias, mas tipo assim, é breve o fim, vigia. Vejo nos montes, aos montes, os idólatras. Vejo em porção escarnecimento dos hipócritas. Tempo de guerra, paz na rima não funciona. Na palavra, na boca dos ímpios, decepciona. Mundo em coma, profunda agoniza. Nas calçadas do Ariston, do Corintinha, da Isa, a vida se resume a cinza. É tempo de colher o que se plantou em vida. Eu vejo o ódio, o rancor, a desonestidade. Vejo a mentira, a covardia, a impunidade. Vejo o câncer, a avareza, o suicídio, a falta da fé. Cego guia, cego pra um abismo. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de se diminuir, tempo de se engrandecer. Na humilde, o caminho da felicidade existe. É uma estrada estreita, cheia de espinhos, onde o mal resiste. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de se diminuir, tempo de se engrandecer. Na humilde, o caminho da felicidade existe. É uma estrada estreita, cheia de espinhos, onde o mal resiste. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de se diminuir, tempo de se engrandecer. Na humilde, o caminho da felicidade existe. É uma estrada estreita, cheia de espinhos, onde o mal resiste.